Panorama Agrícola para 6 de maio de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de Lua Nova, 6 de maio de 2011, este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado do programa é: trabalho agradável é remédio para a canseira. No programa de hoje você confere uma dica orgânica. Decisão do Conselho Monetário beneficia produtor de arroz. EPAGRE capacita professor para a horta escolar. Hoje tem também boletim do Santa Catarina Rural e no Alimento e Companhia, Simone Barrim traz uma receita de fígado acebolado. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 7h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Saiba que frutas e verduras orgânicas e aquelas cultivadas em hortas e pomares domésticos são mais apropriadas quando o assunto é o consumo integral dos alimentos, como, por exemplo, cascas e talos. Isto porque são livres de agrotóxico. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O Conselho Monetário Nacional autorizou a reabertura do prazo para a contratação pelos produtores de arroz do Programa de Estímulo à Produção Agropecuária Sustentável, o PRODUSA. O prazo havia sido encerrado no dia 31 de março e está reaberto agora até 30 de setembro deste ano. Muitos produtores que não conseguiram acessar a linha de financiamento devido a atrasos na liberação de licenças ambientais, agora tem mais um prazo para fazer investimentos necessários e para recompor as lavouras. O PRODUSA é uma linha especial de financiamento para atender agricultores afetados pelas condições climáticas adversas no período de 1º de novembro de 2009 a 31 de março de 2010. O objetivo é propiciar a recuperação da capacidade produtiva da área e a implantação da safra seguinte. Também em favor dos produtores de arroz, o Conselho Monetário Nacional decidiu prorrogar até 100% do saldo devedor das operações de empréstimo do governo federal de arroz da safra 2009-2010. Estão abertas até 10 de junho as inscrições para o Ronco do Bugio, um festival de estilo livre na composição e interpretação que é promovido pela Prefeitura de Celso Ramos, no Planalto Catarinense. Um CD e a letra de cada música para pré-avaliação devem ser enviados para a comissão organizadora do Festival Ronco do Bugio, no endereço Casa da Cultura, Rua Dom Daniel Ostin, Centro de Celso Ramos, CEP 88.598.000. Haverá premiação em dinheiro. Outras informações pelo e-mail PMCR de Prefeitura Municipal de Celso Ramos, @celsoramos.sc.gov.br, ou pelo telefone 49-3547-1349. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim de hoje, informações da EPAGRE, que realizou ontem reuniões técnicas e de planejamento para o Santa Catarina Rural em Canoinhas, Videira e Campos Novos. Em Canoinhas, reuniram-se integrantes do programa Grãos. Em Videira, do programa Fruticultura. E em Campos Novos, do Programa de Gestão de Empreendimentos e Mercado. Na semana que vem, em São Joaquim, nos dias 11, 12 e 13, quarta, quinta e sexta-feiras, reúnem-se gestores e integrantes dos programas Capital Humano e Social, Gestão Social do Ambiente e atividades não agrícolas e de autoabastecimento. Os programas técnicos da IPAGRE estão reunidos com o objetivo de ajustar o planejamento de 2011 e de elaborar o planejamento para 2012. Esses ajustes são necessários para que haja adequação ao programa Santa Catarina Rural Microbacias 3. O programa Pecuária já havia se reunido no final de abril em Campos Novos. A partir destas reuniões, os programas darão início ainda em maio às reuniões de planejamento para 2012, informa o gerente técnico estadual de extensão rural da IPAGRE, César Pereira. Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento rural. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa hoje com Júlio César Melo, da Gerência Regional da IPAGRE em Florianópolis, que é responsável por capacitar professores no projeto de hortas escolares. Como se dá essa capacitação, Júlio? Bom, ela tem duas etapas, né? Bem definidas. Uma é a parte teórica, né? Para fazer o enquadramento todinho da produção, e a outra é a parte prática. Então, nós vamos para campo, onde eles veem o que a gente foi falado na primeira etapa, né? E os professores, Júlio, eles saem capacitados a plantar, a cuidar de uma horta, é isso? Ah, certamente, é muito simples, né? Então, eles saem daqui aptos a fazer a produção de mudas e a condução das hortaliças a campo. Quais são as principais hortaliças produzidas? Eles elegem normalmente, né? Vai depender da área de cada escola, né? Eles trabalham muitas vezes com áreas pequenas, né? Então eles optam por fazer alguns temperos, né? Folhosas principalmente, deixando de fora essas plantas que ocupam muito espaço ou que demandam um cuidado maior com agroquímica, porque a ideia é que seja uma produção somente orgânica, né? E essa produção é consumida na própria escola? É, não é o objetivo principal. Né, o consumo, a mudança de hábito alimentar, embora ele faça parte. O principal objetivo é didático mesmo, né, é pedagógico, né, então ali o professor ele pode fazer trabalhos, inclusive na área de matemática, de alguns cálculos simples, meio ambiente, botânica, biologia, então ele usa como um instrumento pedagógico. Quantas escolas e quantos professores e alunos estão envolvidos nesse programa? Bom, esse programa, Florianópolis, tem 104 escolas, né? Então, ele ano a ano, ele vem sendo feito essa capacitação. Dessa vez, tem 36 escolas envolvidas, com aproximadamente 46 professores. E como há uma rotatividade muito grande, né, de professores, sempre há novos professores para ser encaixado no curso, né? Perfeito. Nós agradecemos então a Júlio César Melo, da Gerência Regional da IPAGRE em Florianópolis, entrevista aqui ao Panorama Agrícola sobre hortas escolares. Júlio, muito obrigado pelas suas informações. De nada, foi um prazer. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. O Guia de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde explica que as vísceras e miúdos, como o fígado de boi e o coração de galinha, são ótimas fontes de ferro e proteínas. Com esta fama toda, principalmente o fígado de boi, sempre foi recomendado para as pessoas que têm anemia por falta de ferro. O guia do Ministério recomenda o consumo destes miúdos ao menos uma vez por semana. O preparo mais conhecido do fígado de boi é frito e acebolado. Para fazer esta receita, basta cortar o fígado em tiras finas, temperar com alho, limão, sal e pimenta. Em seguida, corte em rodelas a quantidade de cebola desejada. E em uma frigideira já aquecida com óleo, frite a cebola por alguns segundos e acrescente o fígado já temperado. O segredo é não deixar fritar muito para que fique macio. A vitamina C ajuda na absorção do ferro. A dica é temperar o fígado com suco de laranja ou limão ou tomar estes sucos durante a refeição. IPAGRE Ceram e Unoesc, Universidade do Oeste do Estado, vão estabelecer parceria para instalar uma estação meteorológica automática no campus da universidade em Xanxerê. técnicos da IPAGRE vão prestar assessoria à universidade para a compra do equipamento e capacitar profissionais da UNOESC para a manutenção, recepção, leitura e análise dos dados coletados pela estação. Em contrapartida, a UNOESC vai disponibilizar as informações medidas para o banco de dados da IPAGRE Cirã. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.